Fecheiro 18, página 163, capítulo 11, O Gambito de Tormolinos. Assim resolvida a questão do ouro francês, retomaram a rotina. Um breve período de negociação formal sobre os assuntos dos prisioneiros, seguido por uma conversa informal e, às vezes, uma partida de xadrez. Naquela noite, abandonaram a mesa, ainda analisando Pamela, o extenso romance de Samuel Richardson. Creio que o tamanho do livro se justifica pela complexidade do relato? Perguntou Gray, inclinando-se para acender um charuto com a vela do aparador. Afinal de contas, além de representar um grande gasto para o editor, requer do leitor um esforço considerável. Fraser sorriu. Ele próprio não fumava, mas escolhera beber vinho do Porto, afirmando que essa era a única bebida cujo sabor não ficaria afetado pelo cheireto do tabaco. Quantas páginas são? 1200? Sim, creio que sim. Afinal de contas, é difícil resumir as peripécias da vida em tão curto espaço, com a esperança de que seja suficiente para construir um relato mais ou menos preciso. Sim, é verdade. No entanto, ouvi dizer que a perícia do romancista reside numa artística seleção dos detalhes. Não creio que um volume desse tamanho possa indicar uma falta de disciplina no que diz respeito a essa qualidade e, assim sendo, indique falta de perícia? Fraser considerou esse argumento, bebericando o líquido cor de rubi. Já li livros em que esse é o caso, admito. O autor tenta levar o leitor a acreditar com uma enxurrada de pormenores. Na obra em questão, não creio que se passe isso. Cada personagem é cuidadosamente trabalhada. Todos os incidentes são cruciais para a história. Não. Creio que algumas histórias precisam de mais espaço para ser contadas. Bebeu outro gole e riu. Admito que nesse aspecto tenho certos preconceitos, mas já, dadas as circunstâncias em que li Pamela, ficaria encantado se o livro tivesse o dobro do tamanho. E quais foram essas circunstâncias? Perguntou Gray, unindo os lábios para expelir um anel de fumo. Passei vários anos numa gruta das Terras Altas, Major, disse Fraser com ironia. Nunca tinha mais de 2 ou 3 livros, que deviam durar vários meses. Sim, sou partidário dos volumes grandes, mas devo admitir que não é uma preferência universal. Isso é verdade, disse Gray. Olhando de soslaio, seguiu a trajetória do primeiro anel de fumo e soltou outro. Lembro-me, disse tirando fumaças furiosas de charuto, de uma amiga da minha mãe ter visto o livro na sala de pintura. Expeliu o fumo longamente e lançou mais uma baforada ainda, grunhindo satisfeito pelo facto de o segundo anel de fumo ter embatido no primeiro, dispersando-se numa pequena nuvem. Chamava-se Lady Annesley. Ela pegou no livro, olhou para ele com uma expressão desconsolada e disse: Condessa, é tão corajosa por atacar um romance com um tamanho tão estupendo? Eu nunca me atreveria a iniciar a leitura de um livro tão comprido. Gray aclarou a garganta, livrando-se do tom de falsete que usara para imitar Lady Annesley, e continuou na sua voz normal. E a minha mãe respondeu: Não se preocupe, minha querida, também não o iria entender. Fraser soltou uma gargalhada e logo se pôs a tossir, abanando a mão para afastar o que restava de mais um anel de fumo. Gray apagou rapidamente o charuto e levantou-se. Vamos, temos tempo para uma partida rápida. Como adversários, não estavam em pé de igualdade. Fraser jogava muito melhor. Mas Gray, de vez em quando, ganhava uma ou outra partida, graças à pura bravura. Naquela noite experimentou o gambito de Tormolinos. Era uma abertura arriscada, com o cavalo de rainha. Obrigou-se a respirar normalmente, enquanto efetuava o penúltimo movimento da combinação. Sentiu que os olhos de Fraser pousavam nele, mas não olhou para ele com medo de denunciar o seu nervosismo. Se o seu adversário movesse o cavalo, Já não poderia retroceder. Se movesse o peão, tudo estava perdido. A mão de Fraser sobrevoou o tabuleiro. Depois, subitamente decidido, baixou para tocar numa peça, o cavalo. Deve ter expelido o ar com muito ruído, pois Fraser levantou bruscamente os olhos. Mas já era muito tarde. Com cuidado, para evitar que a sua cara refletisse a expressão de triunfo, Grey protegeu o rei com a torre. O escocês olhou para o tabuleiro franzindo a testa, avaliando as peças. Depois teve um sobressalto e olhou-o com os olhos dilatados. Que astuto, seu filho da mãe! Disse com respeito. Onde diabo aprendeu essa jogada? O meu irmão mais velho ensinou-me, respondeu Grey, abrindo mão da sua costumeira cautela e deliciando-se com o sucesso. Normalmente Fraser ganhava 7 vezes em cada 10. A vitória era doce. O seu hóspede emitiu um riso breve e esticou o dedo indicador para fazer tombar delicadamente o rei. Será de esperar algo assim de um homem como Lord Melton? Observou descontraídamente. Grey pôs-se rígido no assento. Fraser, ao notá-lo, levantou uma sobrancelha trucista. Refere-se a Lord Melton, certo? Disse. Ou tem outro irmão? Não, confirmou Grey. Sentia os lábios dormentes, mas atribuiu-o ao charuto. Só tenho um irmão. O coração voltava a palpitar-lhe, mas agora com um ritmo pesado e forte. Aquele maldito escocês saberia desde o princípio quem ele era? O nosso encontro foi breve, por necessidade, recordou Fraser secamente, mas memorável. Tomou um trago, observando Grey por cima da borda do copo. Talvez ignore que eu tenha conhecido Lord Melton no campo de Culloden? Eu sabia. Combatia em Culloden. Todo o prazer da vitória evaporara-se. Grey sentiu-se um pouco enjoado com o fumo. Mas não esperava que se lembrasse do Hall, nem que soubesse do nosso parentesco. Como devo a minha vida a esse encontro, é difícil esquecê-lo. Grey levantou os olhos. Creio que não estava tão agradecido quando conheceu o Hall em Culloden. Fraser cerrou a boca, depois relaxou. Não, reconheceu suavemente, sorrindo sem humor. O seu irmão, muito teimosamente, negou-se a fuzilar-me. Nessa altura eu não tinha motivos para lhe agradecer o favor. Desejava que o fuzilassem? Grey ergueu as sobrancelhas. Os olhos do escocês, fixos no tabuleiro de xadrez, alcançavam certamente algo para além dele. Acreditava ter motivos para o desejar, disse suavemente. Naquele momento. Que motivos? Grey captou o molho dela rápida e apressou-se a acrescentar. Não quero ser impertinente, mas naqueles dias eu pensava algo similar. Pelo que me disse do Stuart, não creio que a derrota da sua causa lhe tenha provocado tanto desespero. Notou um leve movimento junto à boca de Fraser, muito vago para merecer o nome de sorriso. O escocês inclinou brevemente a cabeça. Havia quem combatesse por amor a Carlos Stuart ou por lealdade ao direito ao trono de seu pai. Mas tem razão, eu não me contava entre eles. Não explicou mais. Grey respirou fundo, sem afastar os olhos do tabuleiro. Como eu dizia, por aquela altura sentia algo parecido. Em Culloden, perdi um amigo muito íntimo, disse. Em parte, na sua mente perguntava-se por que razão devia mencionar Hector, precisamente aquele homem. Obrigou-me a ver o cadáver. Hall, o meu irmão, balbuciou. E olhou para a mão, onde o azul intenso da safira de Hector ardia sobre a sua pele. Uma versão menor da safira que Fraser lhe tinha dado com tanta relutância. Disse que era necessário. se não o visse morto, nunca iria acreditar que Héctor, o meu amigo, tinha partido de vez. Assim choraria por ele eternamente, disse. Se o visse naquele estado, choraria, mas mais cedo ou mais tarde a dor iria passar e eu poderia esquecer. Levantou os olhos, fazendo um penoso esforço para sorrir. Por agora, o Hall tem razão, mas nem sempre. Pode ser que a dor tivesse passado, mas ele nunca esqueceria a última imagem de Héctor, imóvel, com a cara cerúlea à primeira luz da manhã e as longas pestanas escuras repousando delicadamente nas bochechas, como quando dormia. Nem a ferida aberta, que quase lhe tinha separado a cabeça do corpo, deixando à vista a traqueia e os grandes condutos do pescoço, como na bancada de um talhante. Guardaram silêncio. Fraser não disse nada, mas levantou o seu copo e bebeu umas quantas vezes. Sem dizer nada, Gray encheu ambos os copos pela terceira vez e recostou-se na cadeira, olhando para o seu hóspede com curiosidade. Considera a sua vida uma carga muito pesada, Sr. Fraser? O escocês olhou nos olhos. Evidentemente, Fraser não encontrou nada no olhar do outro, a não ser curiosidade. E então relaxou os seus ombros largos. Encostou-se para trás e abriu e fechou a mão direita para descontrair os músculos. Gray reparou que aquela mão tinha sido magoada. Notou algumas cicatrizes e dois dedos que estavam ligeiramente tortos. Talvez não tanto, respondeu o escocês, pausadamente. Creio que o pior peso é talvez preocuparmo-nos com quem não podemos ajudar. Pior do que não ter com quem se preocupar? Fraser fez uma pausa antes de responder. Isso é o vazio completo, disse por fim. Mas não constitui uma carga muito pesada. Era tarde, não se ouvia ruído algum na fortaleza que os rodeava, salvo os passos do soldado que montava guarda lá embaixo, no pátio. A sua esposa disse-me que era curandeira? Sim. Ela chamava-se Claire. Fraser engoliu em seco. Depois levantou o copo para beber como se tentasse aclarar a garganta. Suponho que lhe queria muito, observou Gray suavemente. Reconhecia no escocês a mesma compulsão que ele tinha sentido momentos antes, a necessidade de pronunciar um nome oculto, de recuperar por um momento o fantasma de um amor. Tinha a intenção de lhe agradecer um dia destes, major, disse o prisioneiro. Gray sobressaltou-se. Agradecer-me? Porquê? O escocês levantou os olhos escuros. Por aquela noite em que nos conhecemos, em Carrick, pelo que fez em favor da minha esposa. Lembra-se? Murmurou Gray, rouco. Não me tinha esquecido. Gray reuniu coragem para olhar por cima da mesa. Não havia qualquer indício de riso naqueles oblíquos olhos azuis. Fraser assentiu com grave formalidade. Foi um digno inimigo, major. Não poderia esquecê-lo. John Gray riu com amargura. Estranhamente sentia-se menos inquieto do que esperava ante a referência explícita àquela vergonhosa recordação. Se um rapaz de 16 anos, borrado de medo, foi um inimigo digno, Sr. Fraser, não me estranha que o exército das Terras Altas tenha sido derrotado. O escocês sorriu vagamente. O homem que não se borra de medo quando lhe aponta uma pistola à cabeça, major, não tem intestinos ou não tem cérebro. Gray riu contra a sua vontade. Não quis falar para salvar a sua própria vida, mas fê-lo pela honra de uma dama. A honra da minha própria dama, observou o seu hóspede com suavidade. No meu modo de ver, isso não é cobardia, O som, da verdade, era muito nítido na voz do escocês para ser confundido. Não fiz nada pela sua esposa, objetou Gray com bastante amargura. Ela não corria nenhum perigo, no fim de contas. Mas o senhor não o sabia. Não é verdade? Disse Fraser. Acreditou estar a salvar a vida e a virtude dela, pondo em risco a sua. E desse modo, honrou-a. Às vezes penso nisso, desde que a perdi. Na sua voz houve uma leve hesitação. Só a rigidez muscular da sua garganta denunciava qualquer emoção. Compreendo. Gray respirou fundo e deixou escapar lentamente o ar. Lamento a sua perda, acrescentou formalmente. Ambos guardaram silêncio por um momento, a sós com os seus fantasmas. Por fim, Fraser levantou os olhos. O seu irmão tinha razão, Major, disse. Dou-vos a graça e o desejo de boa noite. Levantou-se, deixando o copo, e abandonou o quarto. Parecia sem certos aspectos, com os anos passados na gruta. As visitas à casa, esses oásis de vida e brandura no deserto da solidão. Aqui sucedia ao contrário. Ia da obstinada e fria lugubridade das celas aos luminosos aposentos do major, onde podia exercitar tanto a mente como o corpo, relaxar na indiferença, a conversa e a abundância de comida. Contudo, também lhe proporcionava a estranha sensação de se sentir deslocado. Achava que iria perder alguma parte importante de si mesmo, que não poderia recuperar quando voltasse a ter uma vida normal. Essa transição parecia vir a tornar-se cada vez mais difícil. Em pé, no ventoso corredor, enquanto esperava que o carcereiro abrisse a porta da cela, percebeu os ruídos dos homens que dormiam e, ao abrir-se a porta, assaltou o cheiro daqueles homens. Encheu os pulmões com uma golfada de ar e entrou. Houve alguma comoção entre os corpos amontoados ao entrar na cela. A porta fechou-se atrás dele, deixando-os às escuras, mas formou-se uma onda de atenção enquanto os homens acordavam para o receber. Voltas tarde, MacDoub, disse Myrtle Lindsay, com a voz roufanha pelo sono. Amanhã estará esgotado. Cá me arranjo, Myrtle, sussurrou, passando entre os corpos. Tirou a jaqueta e foi depositá-la com cuidado no banco. Pegou no áspero cobertor e procurou o seu espaço no chão. A sua longa sombra piscou sob a lua, entre as barras da janela. O loirinho deu-te de comer decentemente, MacDoub? Sim, Ronnie, obrigado. Foi mudando de posição, até se sentir mais ou menos confortável. Amanhã contas-nos. Para os prisioneiros era um estranho prazer inteirarem-se do que lhe tinham servido para jantar. Tomavam como uma honra o facto de o seu chefe receber boa comida. Sim, Ronnie, prometeu MacDoub. Mas agora preciso dormir, de acordo? Dorme bem, MacDoub, disse num sussurro. Bons sonhos, Gavin, sussurrou MacDoub por sua vez. Pouco a pouco o silêncio tomou conta da cela. Naquela noite sonhou com Claire. Tinha-a nos braços. Estava grávida, com o ventre redondo e suave como um melão, ricos e cheios os peitos, com os mamilos escuros como o vinho, instando-o a prová-los. A mão dela aconchegou-se-lhe entre as pernas e ele esticou a mão, por sua vez, para corresponder. Ela ergueu-se a sorrir com o cabelo suspenso sobre Jamie e passou uma perna por cima dele. Dá-me a tua boca, murmurou. Claire não sabia se ele lhe pedia para o beijar ou se queria que ela o tomasse entre os lábios. Dá-me tu a tua, respondeu ela, rindo e debruçando-se sobre ele, apoiando-lhe as mãos nos ombros. O cabelo de Claire roçava-lhe na cara, cheirando a musgo e raios de sol. E Jamie sentiu nas costas picadas de folhas secas. Percebeu então que estavam deitados no val, próximo a Lallybroch. Claire encostou os seios à boca de Jamie e ele pegou num com ansiedade, estreitando-a contra si, enquanto sugava. O seu leite era quente e doce, com um leve gosto a prata, como sangue de veado. Com mais força, sussurrou ela. E apoiou-lhe a mão na nuca, puxando. Com mais força. Claire deitou-se por cima dele. Jamie agarrou-lhe nas nádegas, sentindo a barriga grávida de Claire contra a sua, como se ambos a protegessem entre os seus corpos. Lançou os braços em torno dela e abraçou-a. Ela pôs-lhe os dedos entre o cabelo. Estavam de tal forma juntos que não dava para saber onde os três começavam e acabavam. Acordou subitamente, suado e ofegante, deitado de lado, encolhido, sob um dos bancos da cela. Ainda não tinha aclarado de todo, mas já podia ver as silhuetas dos homens tombados junto a ele. Esperava não ter gritado. Fechou os olhos de imediato, mas o sonho tinha desaparecido. Permaneceu muito quieto, enquanto o coração se lhe tranquilizava, esperando o amanhecer. 18 de junho de 1755. Naquela noite, John Gray vestira-se com esmero, camisa limpa e meias de seda. Não usava peruca e o seu cabelo luzia singelamente, trançado e umedecido, com um tónico de limão e verbena. Depois de uma momentânea hesitação, pusera também o anel de Hectas. O jantar foi bom, um faisão que ele mesmo tinha caçado e uma salada, em deferência aos estranhos gostos de Fraser. Já sentados, em frente ao tabuleiro de xadrez, descartaram os temas de conversa mais levianos para se concentrarem no jogo. Tomam um xerez? Fraser assentiu com a cabeça, absorto na nova posição. Sim, obrigado. Gray levantou-se para atravessar o quarto, deixando Fraser junto ao fogo. Ao tirar a garrafa do armário, sentiu um fio de suor nas costelas. Não era pelo fogo que ardia, senão por puro nervosismo. Ao regressar à mesa, moveu o bispo da rainha, sabendo que era só um movimento giratório. Ainda assim pôs em perigo a rainha de Fraser. Talvez o obrigasse a sacrificar uma torre. Fraser tinha atado o cabelo atrás com um fino cordão negro, formando um laço. Bastaria um leve puxão para o desatar. John Gray imaginou-se, deslizando a mão sob aquela mata densa e lustrosa, para tocar na nuca suave e morna. Tocar. Fechou bruscamente a mão, imaginando a sensação. É a sua vez, major. A suave voz escocesa devolveu-o à realidade. Tomou assento, observando o tabuleiro com olhos cegos. Tinha imensa consciência dos movimentos do outro, da sua presença. Ao redor de Fraser, o ar agitava-se. Era impossível não o olhar. Para dissimular, levantou o copo de xerez e bebeu um trago, quase sem degustar o líquido dourado. Fraser permanecia quieto como uma estátua, estudando o tabuleiro. O azul escuro dos seus olhos parecia vivo. O fogo tinha-se consumido e as linhas do seu corpo recortavam-se nas sombras. A mão, dourada e negra, alumiada pelas brasas, descansava na mesa, imóvel e extraordinária, como um peão capturado junto a ela. Quando John Gray alongou a mão para o bispo da sua rainha, a pedra azul do seu anel lançou um reflexo. Faço mal, Hector? Perguntou-se. É mau amar o homem que bem pôde ter-te matado? Talvez fosse um modo de ambos cicatrizarem as feridas de Culloden. Depositou o bispo com um golpezinho seco e preciso. A sua mão, sem se deter, pareceu mover-se por vontade própria e atravessou a pouca distância, como se soubesse exatamente o que desejava, até ir pousar na de Fraser, com a palma vibrante e os dedos curvados numa suave súplica. A mão que tocou estava quente, muito quente, mas dura e imóvel como o mármore. Nada se moveu na mesa, a não ser o reflexo da chama no copo de xerez. Levantou os olhos para procurar os de Fraser. Retire essa mão, disse o escocês com muitíssima suavidade, se não quer que eu o mate. Os seus dedos não se moveram, também não o seu rosto, mas Grey percebeu o arrepio de repugnância, um espasmo de ódio e desgosto que surgia do interior daquele homem. De súbito ouviu uma vez mais a advertência de Quarry, tão clara como se o seu predecessor lhe estivesse a falar ao ouvido. Se jantar a sós com ele, não lhe vira as costas. Não havia nenhuma possibilidade de o fazer. Não podia mover-se. Não podia sequer afastar a cara, piscar para romper o contacto com os olhos azuis que o mantinham petrificado. Com muita lentidão, retirou a mão. Houve um momento de silêncio, durante o qual nenhum dos dois pareceu respirar. Por fim, Fraser levantou-se sem fazer ruído e saiu do quarto.